galera se levanta, alguém logo se adianta, tira logo ele pra dançar. Não me deixa nem tentar. O seu corpo é leve como o vento, fico louca quando penso que um dia em meus braços ele